Comic Pod. Passa, Pokers, estamos começando mais um Comic Pod. Eu sou o Matheus Kajima. Hoje eu estou aqui com o Chapolesco. Então, eu sou o Matheus Chapolesco. O cara resolveu admitir que é o Matheus também. Ah, colocaram na descrição do último cast aí. É pra ficar mais marinho, tipo, Matheus Kajima e Matheus Chapolesco. Ah, então tá. Matheus é a raça dominante. Matheus aqui com o Jason. Alô, Scrooge. Eu, o Matheus Jason também. E aí, galera? Fui envolvido pelos Scrooges, não sou Matheus. O Yamada, que já virou quase um participante fixo no podcast. Que honra, hein? Eu não sou mafioso, né? Eu estou tentando ser. Ah, não é o que as evidências contam. Ele fez uma proposta recusável pro Comic Poet. Opa. Eu quero a minha parte, hein? Melhor não espalhar. Estamos aqui também com o Mitocôndria, fazendo uma participação especial hoje. Opa, tô aqui. Primeiro podcast participando. E a primeira vez sempre dá um pouquinho. Kajima que o diga. É, pô. E o Vlad também tá aqui hoje. Isso aí, vamos assoprar a poeira do baú hoje. É isso aí, bela frase. Ah, então hoje nós vamos falar sobre seriados de heróis, né? Séries pra TV que tiveram baseados nos quadrinhos. A gente volta depois dos meus lançamentos. É um pássaro! É um avião! Não, é um. Então, comiqueiros, vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários do Comic Pod. Eu sou o Matheus Kajima e hoje estou aqui com o Juliano Yamada. Alô. E aí, Yamada, tudo bem? Tudo certo, galera. Então, mais uma semana nós vamos ler os comentários hoje relacionados ao nosso Comic Pod 20, né? Foi um comic top sobre os vilões dos quadrinhos. Então temos recados hoje, a não ser para vocês acessarem o blog do nosso novo parceiro, do Vitor Chiabi, que é o Kiwi com Entretenimento, que é um blog sobre frutas. Não, só que é o blog dele. Sobre de tudo um pouco. Legal, pra sobre frutas. Variados como uma feira da fruta. Sacanhar ele. Isso aqui pelo comentário do Alex caiu. E aí, galera, mais um grande cast. Assim não vale, né? Metade como trilha sonora ficou foda demais. Frase da semana. Talk with my hand. E ele pediu mais uma vez pra ajudarem as vítimas do Nordeste, né? Que facilita fez o apelo. Bom, vamos também agora pro comentário do Vic Char, o dono do Kiwi Entretenimento. Boa noite, galera. Primeiramente, gostaria de elogiar o maravilhoso tema e também os participantes que continuam ótimo. Obrigado. Continuem assim com esse maravilhoso podcast de questão. Obrigado a todos e um abraço. Olha, agora foi o comentário do Jackson, que não é nem o do Pandeiro, nem o Adunis e nem o Michael. Parabéns, galera. Ótimo programa. Eu não discordo sempre, elogiei várias vezes, podem conferir. É que semana passada eu falei que é só criticando. Só fica difícil concordar quando vocês irracionalmente pagam pau pra DC. Eu nunca pago pau pra DC. Tipo, só vem defeitos na Marvel enquanto se recusa a vê-los na distinta concorrência. E quando o Felipe começa com sua exposição de como o Grant Morrison é lindo e gostoso, aí não tem desculpa, eu odeio o escocês carecão. No mais, em matéria de vilões, eu curto mais os megalomaníacos que querem dominar o mundo e consideram o herói um simples inseto incômodo. Por isso, Magneto e Doutor Destino são os tops. Eles são personagens melhores que os heróis que combatem disparados. Menções honrosas. Dende Verde, Ra's al Ghul, Rei do Crime, Sinestro, Darkseid, Venom, Carnificina, Caveira Vermelha e, claro, o Bobo, o Palhaço ou Joker. Cara, citou vários, alguns a gente citou, né? Outros nossa, não. Nossa, sei como eu pude esquecer do Caveira Vermelha, cara. É, como é que a galera pode esquecer o Magneto? Nossa, cara, esqueci o Caveira Vermelha. Vamos lá ao comentário do Shoik, o teu desenhista aí preferido, né, Kajima? Porra, deu uma olhada no meu avatar aí, que chicante. Opa. Pela lista, que eu concordo em grande parte, fica claro que existem poucos vilões verdadeiros e realmente maus. Em grande maioria, são os manés de fantasia que tentam dominar o mundo sem saber o que fazer se conseguissem dominar. Ou vilões que parecem muito ruins, mas quando conseguem capturar o herói, inventam de fazer uma armadilha mortal que nunca consegue ser realmente mortal. Vilão de verdade não precisa fazer prisioneiro. É que nem Ozymandias no final. final lá do... Ele fala, pensa que eu sou um vilão de filme dos anos 60. Eu já ativei a bomba faz tempo. É, ele conta todo o plano, mas ele já tinha ativado a bomba faz horas, né? Também que os vilões têm a oportunidade de matar o herói, que nem o Octopus, e não mata, né, cara? Ele pode matar o Aranha e não matou. Alguém lembra lá do aquele Guerra Infinita, da Marvel, que tinha o Thanos como vilão? Não. Que o Warlord fala pro Thanos que o Thanos, ele não quer ser um vilão total, ele deixa pistas nos planos dele de como derrotá-lo. Eu sempre deixava uma brecha. Eu lembrava disso. Nossa, é vilão de Hollywood, né, cara? O cara tem sempre que fazer uma coisa. Ah, o cara sempre mata com foto do filme dos anos 80. O cara mata com figurino do Batman. Tem sempre uma coisa pra de reconhecerem ele. E vai terminar aqui o comentário do Samuel Varela, que sempre comenta. Que ele diz, muito legal, meu Coringa é o maior vilão dos quadrinhos de todos os tempos. Não tem ninguém pior que ele, não. Se colocar junto com o Apocalipse Marvel, o Coringa ganha. Meu top 5. Primeiro, Coringa DC. Segundo, Darkseid DC. Terceiro, Cyborg DC. Quarto, Lex Luthor DC. E quinto, Doutor Destino Marvel. Pô, o cara gosta da DC. Depois ele reclama que a gente só fala da DC. Ah, mas ele colocou Doutor Destino, né? Doutor Destino pra mim... Também só pra gente não dizer que ele só fala da DC. Pra mim, Doutor Destino tinha que estar antes do Lex Luthor. Pra mim, Doutor Destino é top. É top, top. Já concordo com o Coringa em primeiro. Depois do Dark Knight, pra mim o Coringa é 10. E Ronaldo joga um bolão louco. Ronaldo. Então, a gente fica por aqui com nossos e-mails, mas daqui a pouco eu tô de volta com um novo quadro do Comic Pod. Até mais. Começando mais um novo quadro aqui do Comic Pod, nas bancas. Eu sou o Vlad, tô aqui com o Kajima. E aí, pessoal? Eu de novo. Nesse quadro, a gente vai sempre falar de duas HQs que estão nas bancas atualmente e conversar um pouco sobre elas, do que se trata, se vale a pena, se não vale a pena. Sim, tipo, quando tá pensando que a gente tá fazendo jabá aqui, isso que a gente não tá fazendo isso, né? Só que eu ia me incentivar a leitura de vocês. Ninguém tá pagando a gente, né? Não que isso vai ser ruim, né? É, não pra nós, né? Mas esse quadro foi sugestão do ouvinte Vitor Hugo, que a gente leu semana passada nos e-mails. Sim, Vitor Silva, que ele sugeriu a gente fazer um podcast separado, né? Só que aí, como ia dar muito trabalho, nós vamos fazer só um novo quadro acoplado aqui depois dos e-mails. Então, pra começar hoje, eu quero falar sobre uma edição especial do Sargento Rock, edição especial de aniversário. Pra quem não conhece o personagem, ele é um personagem bem antigo, surgiu em junho de 1959, na revista Our Army at War, número 83, que publicava sempre histórias passadas na Segunda Guerra Mundial, né? Esse cara foi criado pelo Robert Kenninger, que era o roteirista, e pelo Joey Kubert, que é o desenhista, né? O Joey Kubert todo mundo conhece, mas esse Robert Kenninger também é um cara importante. Além de escrever várias histórias de guerra pra DC durante essa época, ele também escreveu pra vários personagens da Era de Prata, como Sociedade da Justiça, Gavião Negro, Lanterna Verde, Mulher Maravilha. Ele até chegou a editar o título da Mulher Maravilha por um tempo. E o mais importante, ele foi um dos criadores do Flash da Era de Prato, o Barry Allen. Ah, nem sabia. É, quer dizer, o cara que criou o Barry Allen foi o mesmo que criou o Sargento Rock. Mas, assim, do que se trata aqui do Sargento Rock? O Sargento Rock é um comandante militar, né, da Segunda Guerra Mundial, e ele liderava a Companhia Moleza. É de tradução, né? É, em inglês é Easy Company. Ah. Moleza é boa. Mas era legal porque, assim, a Companhia Moleza tinha soldados com várias personalidades diferentes, então deixava a história bem dinâmica. Não é aqueles soldados robôs, né, que a gente vê nos filmes e histórias. E tem sentimento, né, aqueles pro Wolverine matar. É, exatamente. Então, o Sargento Rock apareceu em várias revistas nessa época e chegou a ter uma revista própria dele, de 77 a 88. Só pra... Vou lembrar aqui, ele é um personagem da DC Comics, né? É, o criador do personagem, o Robert Kenninger, escreveu as histórias dele durante 29 anos. E essa revista que tá saindo agora, ela é escrita e desenhada pelo Joey Kubert, que foi o outro criador do personagem, né? Sim. Essa edição, em inglês, chama Sargento Rock The Prophecy, né? A profecia. Aqui, a Panini juntou todas as 6 edições e tá publicando num especial chamado Edição Especial de Aniversário, porque tá fazendo 50 anos da criação dele, né? 59, naturalmente, os Titãs. É, e essa história mostra o Sargento Rock e a Companhia Moleza lutando no norte da Europa, né, no, na Segunda Guerra Mundial, no meio do fogo cruzado de uma batalha dos russos com os nazistas. E a missão deles é buscar uma coisa que pode acabar com a Segunda Guerra. Ah, tipo aquele lance do Segredo dos Templários. É, uma curiosidade interessante do personagem é que ele usava uma, aquela plaquinha de identificação que fica pendurada no pescoço dos soldados, sabe? Sim, sim. É, chama Dog Tag, né? O número dele é 409966, que é o mesmo número que o Robert Koeniger usava quando ele servia o exército, né? Ó, oh, que curiosidade bacana. É, muito útil. Dog Tag, né? Tag de cachorro. É. Não, pô, Dog Tag são úteis, cara. Lembra, o Wolverine lembrou de muito do passado dele por causa de uma. É, ou não, né? Então, vamos dar mais informações. Essa edição especial tem 148 páginas e tá saindo no preço de R$19,90 na distribuição nacional, né? Então, vale muito a pena. É baratinho, 148 páginas. Quem não conhece o personagem, vou pôr uma boa oportunidade pra conhecer, né? É, vale a pena. É distribuição nacional, né? Sim, sim. Chega em todo o Brasil, menos onde o Jason mora. Teixeira de Freitas. Se você mora aí, desista. Vai procurar um scan. Compre pela internet. Use os meios alternativos. Bom, e a outra edição que a gente vai falar hoje é os Novos Titãs 59. Por que a gente fala de Novos Titãs? Nem sei. Porque tá estreando a série nova. É, a série chama simplesmente Titãs, né? E traz de volta... Quanta criatividade. Muito original. É, a série traz de volta os 7 personagens que formavam os Novos Titãs originais. Aqueles do Marv Wolfman e do George Pérez. Ah, sei qual é. Né? Quem são eles? Dick Grayson, que naquela época era o Robin, agora é a Asa Noturna. Sim. O Wally West, o que antes era o Kid Flash, e agora é o Flash. Zona Troy, Mutano, Cyborg, Estelar e Ravenna. E não tem ninguém que pareça com a Mulher Maravilha? É a Dona Troy. Ah, sim, é que eu tava vendo o braço no leite. Aí essa história, assim, antes de ler, eu já tava meio contra ela, porque eu não consigo aguentar essas coisas. Os caras querem sempre reunir o mesmo grupo de personagens, sabe? Eles não deixam os personagens crescerem, irem pra outros grupos, mudar de identidade, não. Quer manter os caras sempre naquele grupinho fazendo a mesma coisa, sabe? Acho isso um saco. Meu Deus, isso. Mas o roteirista da história é o Judd Winnick, né? Eu tô gostando muito da fase dele no Arqueiro Verde, que ele tá escrevendo desde que o Brad Meltzer largou a série. Aliás, não era o Brad Meltzer, não, era outro cara. Ah, é? É, e aí eu resolvi dar uma chance pra história por causa dele. O desenhista é o Ian Churchill, né? Que tem um estilo bem detalhado, é obviamente inspirado no Jim Lee, mas a história é um clichê gigantesco, assim, do início ao fim. Ah, pode esperar também uma coisa dessa. Pô, é, porque assim, tipo, quando você quer reunir um grupo de personagens, qual é a coisa mais comum a se fazer? O mais clichê? É, tipo, algum deles sofre uma tragédia que tem que fazer ele entrar em contato com a equipe. É, sempre isso ou alguma coisa parecida. É, o que acontece? O Cyborg tá tentando reunir esse pessoal. Só que aí ninguém pode, cada um tem um problema e tal. Aí ele pega uma cambada de novatos lá e vai treinar os caras. Aí acontece uma tragédia e, coincidentemente, todos aqueles membros que ele tava querendo juntar são atacados, assim, cada um tá num lugar e eles são atacados todos ao mesmo tempo, só eles, assim, a maior coincidência do mundo, né? É, por que não, né? É, e aí, obviamente, isso vai fazer eles se juntarem como grupo de novo. Nossa, velho. Foi muito ruim, cara. Me decepcionei com essa história. Mas se for pensar, cara, reunir um grupo novamente sempre vai ser clichê. Ah, não necessariamente, né, cara? Teve quando o Brad Meltzer reuniu a Liga da Justiça depois da Crise Infinita. Foi uma história boa, sabe? Não foi clichê, não foi comum. Foi interessante. O cara podia pensar um pouquinho mais, né? Ele é roteirista pra isso, né, cara? Ele é pago pra pensar. Mas, tipo, tem clichê que funciona, então o cara ganha dinheiro fácil. É. Enfim, é isso, né? Sim, então vocês ficam aí com o nosso podcast sobre séries baseadas nos quadrinhos, né? Isso. E a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso novo quadro. Comentem aí se vocês gostaram ou se não gostaram. Isso, enviam e-mails pra nós dizendo sugestões de HQs que estão nas bancas que vocês querem que nós temos. Viam e-mails naturalmente, né? E deu certo. Valeu, então. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Ó, Voltando aos e-mails, vamos começar com o Jason falando de uma das séries que ele assistiu e gostou. Cara, série de heróis, assim, é aquela coisa bem complicada. Tem aquelas que você gosta pra caramba e tem aquelas que você odeia até a morte. Então, eu vou começar com uma das antigas, então, que eu gostava, que é o Batman, cara, dos anos 60, né? Que graças a Deus. Era bom, cara. Pô, demais, cara. Era, não. Muito engraçado. Cara, Batman barrigudo, né? Tem a melhor coisa. Mas é o melhor Batman. Eu era moleque, né, cara? Na era, eu comédia do Batman. Aí, a gente vai falar da Feira da Fruta que rendeu. Esse seriado rendeu uma das melhores homenagens ao Batman, né, cara? Que é a Feira da Fruta. Cara, teve uma imagem, teve um seriado antes, que foi dos anos 40, eu não cheguei a assistir, cara. O seriado do Batman dos anos 60, cara, ele era, assim, admitiram, né, que ele era um seriado camp, né, cara, que ele era assim, ele realmente era galhofa, ele era pra sacanear mesmo. Mas nem por isso, cara, deixava de ser interessante, cara, deixava de ser bacana, apesar de, né, de ter as resenhas e tudo, né, ele tinha as parcerias, pô, aquele Batmóvel, cara, eu morri, minha mãe e meu pai me dão um Batmóvel daquele de brinquedo. Pô, ele soltava fogo pela turbina. Pô, muito bem. Pô, não. Né? O Batman era tudo. Agora, o Robin que era tosco, né, cara? A barriga do Batman passava. Agora, aquele Robin com o sapato, o famoso sapatinho de Leprechaun, é que matava. Meia calça, hein? Não esqueça. E a tanga de escamas, né, cara? Nossa. Agora... Ah, cara, esse seriado era uma viadagem, velho. Era muito bom. A gente tinha aí o Coringa, né, cara? Que era o misteriosamente conseguia esconder o bigode debaixo da maquiagem, né? Ele falou no podcast passado sobre isso. É, mas então, o negócio é que ele se recusou a raspar o bigode, né? Os caras pediram, os produtores, e ele se recusou. Aí eles tiveram que dar um jeito. Bom, mas maquiaram muito bem o bigode, cara. Nossa. Não, você vê a moral do cara, né? Pô, mas os vilões eram muito mais famosos do que os heróis. Pior que era, né? Os atores que faziam os vilões eram muito mais famosos. Pra época, eram todos atores conhecidos. O Coringa, rapaz, como é que era o nome dele? Era só o que? Romero? César Romero. Pô, o cara era conhecido. Era, tipo assim, o cara tinha tanta moral que ele falou, não vou raspar o bigode, que vocês se ferrem. E não raspou. Agora... O bigode é meu. O bigode é meu e pronto. O Charada também, que era o Frank Gorshin, que era conhecidaço na época também. A Mulher Gato, que teve trocentas versões, né? Teve três versões, se não me engano. Teve três versões. Olha, esse seriado, ele teve 120 episódios, né? Foi exibido... Não foi uma Mulher Gato que morreu recentemente? Foi. Teve a Mulher Gato Negra. Bem melhor que silêncio. Um minuto de silêncio em homenagem à Mulher Gato. Ok, então voltando. Cara, e esse seriado também, cara, na minha opinião, tem o melhor tema do Batman de todos os tempos, cara. Que é o Batman. E a melhor abertura, cara, também, né? Pô, não só a abertura, mas o seriado tinha, né, cara? Aquelas onomatopeia do BAM! Cara, e era assim, de 10 episódios, 9 terminava com o Batman e o Robin quase se fudendo, né? Não, presos numa armadilha gigante, né? Sendo uma máquina de escrever gigante, ou numa lavadeira gigante, ou coisa aí era santa coisa que tava acontecendo no Batman, né? Santa Água Quente, Batman. Santa Água Quente, Batman. Aquela HQ lá, o Wanted, né? Mostra, fazem até uma piada com isso, né? Fala, olha só, a maior equipe de detetives do mundo, agora são dois atores homossexuais fazendo um seriado ridículo. Naquele filme bacana, né, do Batman, o terceiro, Batman e Robin, tem, né, uma piadinha assim, né, que eles chegam na ilha do Duas Caras lá, o Chicletão, que também foi citado no último programa, no último podcast, ele fala, né, Santa Ferrugem, Batman, Santa não sei o que enferrujado, que é justamente uma homenagem a esse seriado. A ideia desses dois filmes do Joel Schumacher era fazer uma homenagem a esse seriado mesmo. Sabe o que foi engraçado, cara? Foi uma homenagem a uma parada gay, cara. É que a tradução não faz sentido do Santa. Alguma coisa Batman, sabe? Tipo, em inglês ficaria holy, alguma coisa, tipo, e holy shit é um palavrão em inglês, entendeu? É diferente, uma forma mais infantil de falar um palavrão. Carambola. Cara, eu não sei esse, né, qual era o objetivo deles com isso, mas assim, aqui no Brasil ficou medonho, cara. Aqui no Brasil ficou pavoroso esse negócio do Santa não sei o que, Santa não sei aonde. E assim, né, era o seriado e o desenho da Liga da Justiça, dos Super Amigos, o Robin tinha essa viadagem. Santo Farol de Trânsito, Batman. Santa Linguiça, Batman. E teve uma animação do seriado. Sim, seriado teve. Tinha até um crossover com o Scooby-Doo. Que é verdade. Eu lembro até hoje de um episódio desse desenho que era o Robin entrando em depressão porque tava perdendo lugar pra Batgirl. As outdoors aparecendo ali, Batman e Batgirl, um do lado do outro, e ele lá, perdi meu lugar. Cara, aí eu te pergunto, o pessoal queria ou não queria sacanear, velho? Queria ou não queria passar a imagem que o cara era viado, velho? Porra, é. Mas as coisas que mais contribuíram foi esse seriado aí. Ah, cara, mas você pega uma HQ da época e começa a ler em voz alta, é igual o seriado, cara. É porque as HQs passaram a seguir a série depois que a série fez sucesso. Fez e faz até hoje, né, cara? Acho que assim, essa série até hoje ela assim, é homenageada, ela tem várias itens de coleção. O Batmóvel mesmo, cara, pô, eu achei leiloado, deve ter uns 3 anos, se eu não me engano. Pô, cara, se eu tivesse grana, eu comprava, cara. Não me engano, o Batmóvel do Super Amigos era o mesmo. Isso, é o mesmo. Pra você ver como é que teve, né, esse peso no desenho, que o Batman e o Robin do desenho do Super Amigos é basicamente um seriado. Só o Batman do desenho que é um pouco mais sério, né? Mas fez todo. Da turbina no Batmóvel, teve até no filme do Tim Burton. De 89, o Batmóvel tinha. Cara, esse o Batmóvel do filme do Tim Burton, ele foi baseado nesse Batmóvel, cara. Só tirou o lugar do Robin, né? Mas, assim, se você for olhar, é o modelo dos anos 60 melhorado um pouquinho. É, eu lembro dele, que na HQ ele não tinha turbina. Era um carro mais estiloso, com uma cabeça de morcego na frente. Um carro feio pra cacete. Porra. Acho que esse Batmóvel do seriado foi o primeiro Batmóvel, assim, realmente bacana, né? Foi o primeiro Batmóvel que valeu a pena. Chosen from among all others by the immortal elders Solomon, Hercules, Atlas, Zeus, Achilles, Mercury, Billy Batson and his mentor travel the highways and byways of the land on a never-ending mission to right wrongs. Eu vou falar de dois seriados, que foram o seriado do Shazam e da Poderosa Isis, né? Que praticamente eles conheciam juntos, já que um era meio que um spin-off do outro. Shazam de 74, a história era do jovem Billy Batson, né? Que ele achava um medalhão quando ele pronunciava a palavra Shazam. Ele recebia o poder dos deuses Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio. Jesus. Ou não. Então, ele recebeu o poder desse cara e virava meio que um super-homem gay com um trovão no peito. Olha, cara, ele, acho que ele, assim, ele era meio bobão, mas ele era mais... Ih, ele era um garotinho, né, cara? Mas na minha opinião ele é melhor do que o super-homem, porque ele já começou que não usa cueca em cima da calça. Já começou por aí que... É verdade. Já tem mais moral pra mim. Né? Ah, ele usa uma capa de mágico, velho. E ele parece chapolesco. Bola ao tempo. Capitão Marvel que era bom, que era o único que batia de frente com o super-homem. Tem um crossover num dos dois seriados, um do Super-Homem ou do Capitão Marvel, que eles lutavam, cara. Pra todo mundo negar isso, eu lembro disso. Essa série que você falou aí. Mas é ruim pra morar do Superman, o que batia de frente pra ele era um moleque. Porra, o Superman tem. Cara, um moleque. Tira esse uniforme aí que tu é moleque, o Superman. Tira essa cueca vermelha, porra. Tira essa cueca vermelha. Cara, não, a melhor luta do Super-Homem e do Capitão Marvel, cara, assim, sem ser na HQ, que na HQ é a melhor luta que tem, é do Reino da Manhã, mas no desenho da Liga, bicho. Aí foi uma porradeira arranjada dos dois, cara. Mas eu lembro que o Luthor tinha feito uma artimanha lá e fica os dois. É muito louco aquela luta. É, no Reino da Manhã acontece mais ou menos isso, né, cara? O Luthor começa a controlar a mente do Capitão Marvel. Ele controla, ele deixa nos formas. O Billy Batson. Ele escraviza o Billy Batson com a vernizinha do Luthor Silvano. Tanto que o Batman que descobre que, na verdade, ele não era o Capitão Marvel, era o Big Batson. Aí o cara fala, pô, a gente tava sendo intimidado por um garotinho. Cara, essa série que a gente falou, ela é de 70, cara. Eu lembro que o Capitão Marvel viajava num trailer, desses trailer com casa, né, no caso, esse furgão com... A casa do Dickinho, cara. Cara, ele não fazia nada, bicho. Ele viajava lá, como todo seriado, né, pela hora, assim, eu nunca enfrentava o super vilão. É sempre ideia. Ajudar alguém, tirar alguém de cima da árvore, salvar alguém que tava afogando. Na época, né, era legalzinho, mas... Que nem o Hulk, né, velho? O Hulk tinha um roteiro feito já, né, cara? Era sempre a mesma coisa que acontecia, né? Todos os episódios. Mas essa terminava do mesmo jeito. Pô, mas essas séries eram tudo basicamente a mesma coisa. Então. O Shazam foi de 74 a 76, né? Também passou. Esse SBT passou essas séries quase todas, né, cara? Oh, SBT passava essa série, cara, antes do Elo Perdido e antes do Chaves, cara. Caralho, alguém lembra do Elo Perdido? Mano. Elo Perdido, pô, eu lembro, cara. Elo Perdido é... Cara, só eu, depois que entrei pra minha profissão, tive uma decepção. Descobri que aquele dinossauro lá, com vela nas costas, não soltava fogo. Também nunca viveu junto com o Tiranossauro. Os dois nunca brigaram. É decepção. Era de Metrodonte. De Metrodonte. Ele era, viveu no período Permiano, pô. Muito antes do dinossauro surgir. É uma decepção. Olha só, conversar com pedra tem suas vantagens. É, então, cara, agora esse era da Isis aí, eu fiquei sabendo agora. A Poderosa Isis foi um seriado norte-americano que passou em 75 até 76, foram 22 episódios, e foi o primeiro seriado live action americano que teve uma super heroína como personagem título. A protagonista, ela tinha mais ou menos o mesmo poder do Shazam, só que em vez de gritar Shazam, ela gritava Poderosa Isis e se transformava numa super heroína que era meio que uma rainha egípcia, assim. É tipo um spin-off, né? Sim, sim. Eles fizeram muito crossover juntos. E a Poderosa Isis, cara, a coisa diferente dela é que ela tinha feitiços, né? Tipo, pra voar, que ela falava, ó Zef, que comanda o ar. Levanta-me do chão para que eu possa voar. Sempre rimava, é. É, sim. Mas também daí foi seriado, né? Ela não foi pego nada de quadrinhos, né? A Isis, ela recentemente, ela morreu, né? Ela era esposa do Adão Negro. Mas ela surgiu nos quadrinhos recentemente, nessa época ela não existia. Existia, né? Ela foi do seriado pros quadrinhos, né? É, foi. Ela apareceu no Tarzan e The Super Seven, cara. A série animada da Filmation. Nossa, é que nem a Batgirl. Batmoça, ela surgiu no seriado também. Depois foi pros quadrinhos. Você vê a força no seriado que tinha, né, cara? Nossa, ela criou um personagem, esse personagem entrou nos quadrinhos, depois Coringa. Então, o título dela no DC Comics durou só 8 números, né? Ela caiu fora depois da crise das Infinitas Terras. Uhum, é verdade, ela some, ela negro também, quase some. É, o Adão Negro ficou aí um pouco no limbo, né? Depois voltou reformulado, com uma história nova, mais parecida com a origem do personagem de verdade, né? E a Isis, logo depois de um tempo, voltou também. Né? A Isis e o irmão dela, que era o Adão Negro, a Isis e um personagem lá, que é o irmão da Isis, que ele, assim, eles faziam rivalidade à família Marvel, que era o Capitão Marvel, a Mary Marvel e o Capitão Marvel Jr. Então tinha um novinho lá que eu não lembro quem era, que morreu também depois, então é isso. Até aí que o Adão Negro apertou o foda-se, passou a matar geral. Cara, eu não lembro desse. O Adão afrodescendente, né? Nem tanto. Cara, não, eu assisti. Assisti, entendeu? O negócio foi que. O negócio era isso. Ele chegava, vamos supor, ele tava sempre viajando. É que nem o Hulk, né? É que você assistia um episódio, eu assistia tudo, né? Ele chegava na cidade, aí tava lá na cidade, aí aparecia alguém com um problema. Aí ele conhecia a pessoa, conhecia o problema, ficava. Aí transformava no meio do episódio pra poder segurar uma pedra, né? Jogar alguma coisa longe. E nem o Magno. Não, pior, que nem o Ben 10, pô. Nem o Spoteiro, porra. Por quê? Ben 10 copiou o Capitão Marvel. Sério? Eu roteiro dos episódios do Ben 10, pô. Pois é, então, aí o que é que acontecia? Depois que ele fazia isso, aí ajudava a resolver o problema, só sempre acontecia alguma coisa, que o bandido fugia, ou o bandido tinha uma armadilha, aí ele transformava de novo pra poder fazer, justificar o nome Capitão Marvel no seriado, porque podia ser qualquer coisa, entendeu? Joãozinho ajuda, entendeu? Era, não ia mudar nada, o negócio era só mesmo pra poder... Não tinha roteiro, cara. Não tinha efeito especial pra poder colocar um vilão. Então, essa coisa bem anos 70 mesmo. Mas apesar que deu, né, cara? Deu até um certo sucesso. Acho que foram duas temporadas, se não me engano. Tirando dos 12 filmes, né, cara? Teve, né? Capitão Marvel também. É a Mulher Maravilha de 1976. né? A famosa Mulher Maravilha interpretada pela Linda Carter. Ah, Linda Carter. Muito linda. Linda Carter, que foi Miss América, né? É, foi homenagem à Linda Carter. Esse seriado teve 3 temporadas, de 76 a 79, com 60 episódios no total. Né? E o outro ator principal do seriado é o Steve Trevor, né? Que é vivido pelo Lyle Waggoner. A história, basicamente, da série, no início, né? Era parecida com os quadrinhos. O Steve Trevor é um piloto da Força Aérea que tá lutando na Segunda Guerra Mundial. E aí ele tá voando perto do Triângulo das Bermudas e acaba caindo na Ilha Paraíso. Aí, a mãe da Mulher Maravilha organiza um torneio pra ver quem é que vai levar ele de volta, né? Em vez de deixar o cara se virar, elas veem quem vai levar ele de volta. Calma, só fazer um torneio pra saber quem é mais capaz de levar o cara pra casa, né? Exatamente. É falta de homem, vocês né? Vocês entenderam, rapaz, vocês entenderam. Eu levar o cara tava implícito. Levar o cara era o menor dos problemas. O negócio é o que ele ia fazer durante, cara. É verdade. Ilha Paraíso, não tinha Mas aí é aquela mesma história. A mãe proíbe a Diana de participar, e aí ela participa escondida, aí ela ganha e tal, e leva ele pra lá, e ela acaba indo pros Estados Unidos junto com ele, né? A ideia dos produtores era criar uma série parecida com a série do Batman. Eles queriam fazer isso em 67, só que aí essa ideia foi vetada, e eles acabaram fazendo um filme pra TV em 75, que é o piloto da série, né? Aí o filme fez sucesso, foi aprovado, e então eles fizeram o seriado no ano seguinte. O interessante é que a primeira temporada se passa na Segunda Guerra Mundial, mas a partir da segunda, ele passa para os dias atuais. Dias atuais de 77, né? Dias atuais na época. É, da época. Agora, o Trevor tá vivo nos dias atuais lá da época? Tá. Ele foi congelado, né? Tava ele, o Capitão América e o Bucky. Vai cagar que o Buck não congelou. Congelou sim, o Soldado Invernal, não? Não, ele foi pegando de congelar. Ele foi pegando por mim. Ele não congelou, cara. Não, rapaz, ele é da família do McCloud lá, de Highlander. Ele não envelhece. Ah, isso é verdade, cara. Quando o seriado passa para os dias atuais, o Steve Trevor já é o filho dele, é o Steve Trevor Jr. Mas é feito pelo mesmo ator. Tudo bem, isso aí dá para passar, entendeu? Se fosse o mesmo cara, que aí ia ficar meio estranho. Agora entendi, pô. Aí sim. É, tá vendo? Ela pega o pai e pega o filho, né? Mulher Maravilha tem dó, não, rapaz. Ali. Imagina só uma esposa que não envelhece, pô. Que ruim pra você. Ruim, né? Muito ruim mesmo. Cara, agora, tinha o Jato Invisível, cara? Tinha. Oh, tinha, sério? Tinha, não me lembro. Tinha. Caraca, meu, que é muito tosco aquele jato. Imagina só, cara, você tá na rua, você olha pro alto, você tá vendo uma mulherzinha sentada, assim, de boa. Mas ela voava, cara. Não, ela não voava. Ela voava sim. Tinha o jato, né? Na série ela não voava, não. É, ela voava um jato. É, e ela se transformava rodando, né? Rodando. Esse negócio dela girar foi utilizado no desenho. E se eu não me engano, teve uma homenagem a isso no desenho da Liga da Justiça. Na animação nova, a história é basicamente essa também, que o Vlad contou. E também tem uma homenagem à Linda Carter, né? E essa transformação dela girando. Eu lembro que no seriado antigo tinha até a Moça Maravilha também. Só que eu não lembro do... É verdade, tinha um bagulho assim. A Moça Maravilha lá também. É, rapaz, pra Mulher Maravilha o que mais rolava era homenagem, né? Meu Deus, eu achei o Jato Invisível. Vejam agora o Jato Invisível. Mas que a gente veja o Jato Invisível, pô, ele é invisível. Vejam o Jato Invisível. Olha que maravilha dos efeitos especiais. Que coisa maravilhosa. Esses bibelôs, cara, esses coisas de cristal que você coloca pra enfeitar em cima, é a mesma coisa, olha só. Parece que ela tá dentro de uma bexiga. Meu Deus, você quente pra caramba lá dentro. Parece uma camisinha gigante. Que coisa maravilhosa, cara. Não, o pessoal sabia fazer as coisas antigamente, né, cara? Perdeu essa criatividade. Pra que é invisível, meu? Você olha, você vê ela, não tem função isso, meu. A função de ser ridículo. É. Simplesmente voar, né, cara? A função é ela esconder o jato, pô. Só um minutinho, só um adendo aqui. Na HQ, ela tem esse jato invisível também. HQ. Só que a explicação consegue ser pior, cara. Porque ela explica uma vez o aço, né? Que ela desceu um milhão, que aí o aço tá lá, né, vendo o jato e tudo. Nossa, que bacana e tal. Onde você conseguiu esse jato? Ah, eu recebi de presente de uma raça de homens com cabeça de animais do planeta não sei qual. Fazem coisas impossíveis. Né? Fazem coisas impossíveis. É impossível a explicação que você tá dando, meu amigo. Pelo amor de Deus. Nossa, olha pra cima, tem uma mulher sentadinha assim, é. Voando, né, cara? Olha assim, você vê que a mulher voando sentada e fala, eu vou cortar a cachaça hoje. É aquele Liga da Justiça. O cara pegando a garrafinha de uísque assim, virando na lata de lixo. Vou parar de beber hoje. Carro Explosiva 2, pô. O teste do Carro Explosiva 2. No Liga da Justiça Nova Fronteira também aparece o Jato Invisível. É verdade. Todo manchado de sangue, pra todo mundo ver. Cara, não. A Mulher Maravilha desse desenho, cara, ela é psicopata, cara. É. Mata sem dó. Como deve ser uma Amazona, né? A Mulher Maravilha, assim, dependendo da época, ela fica mais parecida com a Amazona de verdade, né? Da mitologia grega e ou não, né? Dependendo do roteirista. Ela atualmente, ela tá, assim, guerreira mesmo, que mata, não tem muito dor, né? Agora essa do seriado, ela já era mais boa moça. É, e olha que bizarro, na terceira temporada os poderes dela aumentam, ela passa a se comunicar telepaticamente com animais. Caramba, como é que é? Você tem onde ter telepatia com animal, velho? Que isso é tão inútil. Sabe o que aconteceu, né? Deus, né, cara? Depende, pô. Se você for zoófilo, né, cara? Ah, sabe o que aconteceu? Ela deu uns pega no Aquaman, mas como ela vive na Terra, né? É, isso que... Pô, deve ter sido por isso que foi cancelado, velho. Quantas temporadas teve? Três. Mano. Até que teve bastante. É. Ela tinha um laço, na verdade. Tinha. Pulseira dela, né? Os braceletes lá que poderiam... Qualquer que ela usava como escudo, né? Foi parecido. Eu nunca entendi. É, pra desviar as balas, né? Eu nunca entendi isso, a verdade. É do Damantium. Mas acho que seria aquele negócio de metal de festo, né? Um negócio mitológico, isso. Né? Que é resistente, né? É o adamante da mitologia. Não, o bracelete, a tiara e o laço foram feitos por Hefesto, a pedido da Hipólita. Nossa, o laço. Não tem porquê do laço. Como? Não, o laço ser feito pelo Hefesto, assim, não tem nada a ver, assim, né? É o laço, cara, da verdade. É o ferreiro vai fazer um laço. O laço da verdade, o bracelete de prata. E essa série tem DVD, saiu aqui no Brasil, pra quem gosta. Cara, é assim, aquela coisa. Por mais, né, bacana e tudo, né? Mas pra assistir hoje, o cara, assim, tem que... Ter um saco desgraçado. É. Tem, acho assim, que gostar muito, cara. Tem que... É uma senhora homenagem, porque é uma coisa bem, bem tosquinha. Eu assisti no PC. Se passasse na CBT, bom, o próximo seriado é o Flash, né? Quem não se lembra do Flash que não era loiro, né? A única cena, eu não lembro de nada da série, eu só lembro de uma cena dele correndo atrás de um caminhão, cara. Eu lembro. Era aquela lance de plano de fundo, sabe? Ele correndo assim, um caminhão vindo, nossa. Bom, a série é de 1990, né? Foi originalmente exibida de setembro de 1990 até maio de 91. Só teve uma temporada, 22 episódios. O ator principal era o John Wesley Tipp, que é o whatever, sei lá o que aconteceu com ele. Eu gostava da Amanda Bynes. Isso aqui ele fez o... Ele trabalhou no Dawson's Creek, o ator que faz o Flash. Sério? Ele era pai do Dawson. Que isso. Outro papel assim, de relevância que ele fez. Também tem uma participação que muitos nerds vão reconhecer, o Mark Hamill. Sério? Ele faz o quê? Ele fazia um vilão, acho que o Trapaceiro. É, o Trapaceiro que fazia. Que isso. Só que no filme, na aparição dele, eles não, aqui no Brasil, não traduziram. Então ficou como Trickster. Trickster, é, eu lembro. Isso, que é o nome original do personagem. Por isso que eu me embaralhava um pouco. Cara, quem era fã de locadora e ficava fuçando, o piloto do filme chegou aqui no locadora foi em 90 e 91. Nossa, eu nem tinha nascido ainda. 93. O filme chegou e tal, eu nem sabia que ia ter série, cara, na época. Eu aluguei o filme, tipo assim, né, depois que a gente descobriu que era o piloto da série, né, cara. Mas... Pior que eu vejo que o Flash ficou meio que conhecido, assim, fora o pessoal nerd, pela série mesmo, eu vejo. Que aí todo mundo chamava ele de... Pela série. É que a maioria das pessoas não sabe que o Flash é o nome dele, né? Todo mundo chama de The Flash. Era o The Flash. Pô, esse piloto passou outro dia no SBT. Caramba, eu perdi essa. Cara, outra coisa legal que eu, também a gente descobriu agora é que a abertura dele, que tinha uma música bem pesadona e tal, era feita pelo próprio Daniel. Que fez a música do filme do Batman, entre outros. Batman. A própria série era meio e dark. E fez o Homem-Aranha também. É verdade, que o visual dele era mais dark. E era algo nerd que a gente corria da escola pra assistir. Entenderam? Trocadilho, corria da escola. É o Flash. Cara, agora, a série, ela tem várias homenagens, né, cara, ao personagem original, né? Assim, o irmão do Flash, na série, que morre no primeiro episódio, ele chamava Jay, o personagem, né, trabalhava na Avenida Garrick, né, então Jay Garrick faz o que era o Flash, é o primeiro Flash. Nossa, isso na época eu nem ia perceber, né? Tanto que ele foi morto por uma gangue de motoqueiros, e ele baseia o símbolo do Flash no símbolo que tinha na jaqueta do líder da gangue. Puta verdade. Que era o Capitão Japonês. Mas esse Flash era uma mistura do Barry Allen com o Wally West, que na época nos quadrinhos já era o Wally West, mas era logo no início, foi pouco depois da crise. Então eles misturaram o personagem. O Barry Allen tinha acabado de morrer, ele morreu em 87, né? É, 87. Ele tinha aspectos dos dois. Então, agora a série, assim, ela foi feita tanto pra quem lia os quadrinhos como pra quem não lia, né? Então, assim, pra quem não lia os quadrinhos, né, que assistiu, achou interessante, aí começou a acompanhar e descobriu, né, tal, que o Barry Allen tinha morrido, tal. Ele era o The Flash, quem não lia quadrinhos era o The Flash. É, quem não lia quadrinhos era o The Flash. O uniforme dele, cara, pra época foi muito, assim, foi muito bacana, né, cara, porque não era aquela coisa colante, né? É o pior que até que não é tão ridículo, né, se for ver, principalmente pra época. Cara, até pra hoje, até hoje, dá pra... Era uma roupa de mergulhador. Explica, né, porque assim, ele, quando ele corria a roupa rasgada, então a doutora Magui lá, Tina Magui, arrumou pra ele um traje russo de mergulho, né, que resistia a grande pressão, que então ele podia correr que a roupa não ia rasgar, né. Ele tinha o problema do Wally West, né, de sentir muita fome, o metabolismo dele era muito, muito acelerado. Acho que era isso, cara, o restante era igual ao Barry Allen mesmo. Ele tinha alguns poderes que só o Wally West tinha, né, que era de, por exemplo, vibrar. Ele vibrava e atravessava a parede. Não, o Barry Allen tinha. Teve uma vez que chegou a viajar no tempo aí. Esse era um poder que só o Barry Allen tinha. O Barry Allen? O Barry ou o Wally que tinha? O Wally foi desenvolver esses poderes bem depois. Ele teve uma boa dificuldade. O Barry Allen, ele usava o poder de viajar no tempo, mas tinha a esteira dele. Esteira cósmica. Agora, esse seriado teve, tipo assim, de inimigos mesmo, né? Das HQs. Que eu me lembro, tirando o Trapaceiro, foi só o Capitão Frio, né? Só os outros eram pra mim, foi um dos melhores episódios, cara. Não tinha o Mestre dos Espelhos também? Aí fiquei na dúvida agora, cara. É, não sei. Fiquei acho na dúvida agora. Eu acho que tinha. Eu não tô lembrado também. Teve o Clone, né? É o Clone, cara. O Clone dele também, que é assim, uma homenagem. Tipo assim, acho que foi baseado, né, um pouco no Dr. Zoom, né? Mas também só dura um episódio. Morre logo em seguida e tinha um uniforme azul, que era ridículo. Podia ter sido amarelo, aí sim seria uma homenagem. É, pois é. Mas é verdade. Ah, mas o pessoal na época sempre quis, né, gostar de fazer. Não podia ser, né, aquela homenagem, aquela coisa igual, né? Tinha que fazer a versão deles, né? É que eu conhecia o Flash Reverso, que se não me engano, ele aparecia no Super Amigos. Não. Não. Mas onde que eu conhecia? Porque eu sabia do Flash Reverso. Ou será que eu li numa HQ? Eu só vim conhecer o Flash Reverso anos depois, cara. Ah, eu li a HQ em que ele era morto pelo próprio Flash, beleza. Foi pouco antes da crise, isso. Foi pouco antes da crise. Ah, o próximo seriado é o Incrível Hulk, dos anos 70, né? Um dos mais clássicos, né? Mais clássicos. Talvez da Marvel, acho que foi o seriado mais clássico mesmo, né? Talvez, ou talvez o único clássico mesmo. Foi, durou 5 temporadas, teve alguns outros filmes, tudo. E eu segui aquela história de que ele tinha sido contaminado pelos raios gama, tudo, e transformava no monstro verde, né? Sim. Só que aí, enquanto que nos quadrinhos o Hulk era perseguido pelo exército, ele era perseguido pelo um jornalista, que ficava indo atrás dele, tudo desvendado. que ele era. Nossa, o jornalista é foda, cara. Só dá uma porradinha no cara, o cara cala a boca. O orçamento não permitiu o exército perseguir ele. É. O jornalista queria descobrir o mistério da tinta guache. O Jason tá trabalhando há 5 horas, pô, tá viajando atrás de alguém. Pois é. Porra, não revela. E pronto, agora o cara já sabe que eu tô atrás dele, rapaz. Você bacalhou com o esquema aí, ó. E a musiquinha? É, a musiquinha é clássica. Tá bom, melancólico, assim, com a música. Era triste, cara. Porra, todo mundo sempre assim. No final, ele, por mais que ele fizesse amizade, que ele achasse um lugar onde ele se sentia bem, no final sempre dava uma merda e ele tinha, né, que ir embora, tinha que fugir. Aí aparecia na estrada, caminho. É, sempre na estrada. E pra quem é nerd, né, cara, e né, gostava de anime também, o cara que dubla o Hulk é o que dubla o Fênix, né? Sério mesmo? É o Ikki. Aham, é o Ikki. O Ikki é o Fênix, né? O Shun é o viadinho. Você lembra que ele não chamava Bruce Banner no seriado? Era David. Né? Bruce era muito gay. É, tem essa teoria aí, que é por causa que... Fala isso pro Bruce Dixon. Fala isso pro Bruce Wayne, cara. Não, mas o pior de tudo... O Bruce Wayne tinha. Acho que deixaram por causa disso, né? Não, mas acho o Bruce Dixon não existe, o Bruce Wayne. Agora, o personagem, no caso, né, do Hulk, teve episódio, cara, do TCM, você tá falando um negócio da Tita Guache aí, que ele tá lutando com um urso, cara, num lago. Ah, é claro que tem a cena em que é um bonecão e tem a cena que é um urso de verdade, né? Só que um urso adestrado. E ele vai passando a mão na cara do urso, cara, e a tinta vai saindo, cara. Sai, o urso ficando verde, cara. Então, os efeitos gráficos, assim, eram horríveis. Tipo, eu lembro que tem um que um cara joga uma pedra, cara, só que é totalmente isopor, assim, tá? Tu sente que é isopor, cara. É que nem a pedra do Chapolin. Tinha um episódio que você via o pedaço do corpo dele, assim, sem a maquiagem. Sem a maquiagem, cara. Nossa, não. Ele pega o urso lá, e pega aquele bonecão e joga o bonecão pra cima lá. Pra lembrar, urso, né? O urso cai em pé, todo manchado de verde. Pra lembrar, quem fazia o Hulk não era o mesmo cara que fazia o David, né? Louis Ferrigno. É, o Louis Ferrigno que fazia o Hulk. Que foi eleito Mr. Universo, né? Que o que fazia o Trainer morreu, né? Morreu de câncer, o Bill Bixby. Bill Bixby morreu. Morreu há algum tempo. Mais um minuto de silêncio aí para o Bill Bixby. Então, mais informações sobre o seriado, a gente tem um podcast sobre Hulk, número 3, então ouça, nós vamos prolongar muito no Hulk. Antigamente não ia pra ser o Lou Ferrigno, que ia fazer o Hulk, no começo ia ser o carinha do 007, o que faz o Mandíbulas de Aço, ele que ia fazer o Hulk. Graças a Deus não deu certo. O Lou Ferrigno quase fez o Conan, pô, não me engano. Ou eu imagino o Arnold Schwarzenegger como Hulk, cara. Acho que ele era muito alto, ou não. Não lembro porque teve algum motivo que um papel que o Luferino pegou, o Schwarzenegger não foi aceito. Disse, acho que foi do Conan. Vamos falar agora do Spider-Man japonesa. Pois é, né? Esse é mais tosco, né? Esse é mais divertido. Spider-Man. Pois é, cara. Os japoneses, né, tiveram aquele surto de inveja, né, cara? No seriado do Homem-Aranha, e fizeram a versão dele, né, cara? Como no Japão tudo termina em robô gigante, o Homem-Aranha tinha, né, o robô gigante dele também. Garota, lutava. Robô gigante. Era SLR. Ah, isso, obrigado. Era só pra isso. Pois é, cara. Era assim, era um seriado toscaço, né, cara? Era dos anos 70 também. Eu, sinceramente, eu não entendi o motivo. O Homem-Aranha fazia um certo sucesso dele, mas nada que justificasse. Homem-Aranha, se amarra. Nessa época, não tinha explicação. Ele só tinha um robô gigante. Pô, mas esse seriado é histórico, né? Foi eu fui saber dele recentemente, cara. Foi o primeiro seriado japonês que teve um robô gigante. Porra! Foi antes de Jaspion? Foi antes de tudo. Ele começou com os robôs gigantes transformados. Porra, Dylan me decepcionou agora. Cara, você tá brincando comigo, o primeiro seriado que teve robô gigante foi esse. Foi Spider-Man. Sempre tinha que ser do Jaspion com o Dylan. Cara, é engraçado que ele ganhava poderes de alienígena, né? Olha, não, eu vou contar a história. O jovem motoqueiro Takuya Yamashiro, né, ele vê o explorador caindo. Pô, podia ser Peter o Paruco, né? Peter o Pacoro. Mas ele vê o explorador caindo, tá, e vai lá ver o que é. O nome dele em japonês é melhor do que da versão em português, né? Quando traduziram no desenho do Homem-Aranha, que é Pedro Prado. No desenho antigo. Eu tinha estado zoando. Ah, cara, primeira vez que o Superman veio pro Brasil, ele se chamava Edu, não Clark. A Lois se chamava Miriam. Carlos Quente, né, cara? Quente, tipo, português, Quente. Assim. Carlos Quente, amante latino Carlos Quente. Continuando aqui. Então, né, ele vê o explorador caindo e tal, leva pro pai dele lá investigar. O pai dele é um cara, olha a profissão, arqueólogo espacial. Só no Japão que tem isso, né? Tanto império intergaláctico que cai lá que tem que ter essa profissão. Então, isso chama a atenção do Exército da Cruz de Metal, que é um grupo de ETs malvados que querem dominar o mundo com deixar de ser, né, cara? Exército da Cruz de Metal é um nome muito bom. Pois é, cara. Não, sinistro. Ah, é sinistro. O Takuya, né, que é o nosso aranha, Takuya, ele recebe o chamado mental de Galia, que é o príncipe, né, do Planet Spider, cara. Aí o príncipe Galia dá pra ele os braceletes que tem extrato de aranha, e ele ganha os poderes, né? Aí pronto, aí vira palhaçada só. Aí acabou a semelhança com a Homem-Aranha que a gente conhece, né? Porque aí ele tem o Spider Machine G7. Spider é o Aranha. Spider o Aranha foda. Não, Spider Machine G7, que é tipo o Aranha Móvel. Aranha Bug. Não, é melhor que o Bug, cara. É tipo um Porsche, né? Um Viper, violentado. Ele usa capacete? Não, tipo assim, o uniforme é igual, idêntico, né? A única diferença é um bracelete, que parece que o bracelete deixa um líquido usando o braço esquerdo. Que... É tipo um mofador, né? Eu vi o trailer, pô, ele aperta o mofador lá, a roupa cai nele. Então, e a coisa mais bacana, né, que ele tem, que o Homem-Aranha original não tem, que é o Leopardon, que é o robô gigante dele. Por que Leopardon? Porque ele é um Spider-Man. Isso que eu te perguntar, por que Leopardon, cara? Ninguém sabe. Takuya é Leopardon. Porque um leopardo é maior que uma aranha, né? Uma coisa engraçada. Foi... Cara, então assim. É algo aprovado pelo próprio Stanley. O Stanley só quer ganhar dinheiro, cara. O Stanley não tá nem. O Stanley apertou foda-se há muito tempo, cara. Ele não tá nem aí, entendeu? Se quiser fazer a versão drag do Homem-Aranha, ele fala, pô, não, beleza, vamos lá, bora. Se quiserem fazer uma mordei lá de deck. Boa, faz, né? Depois ele vai lá simplesmente cancela. Então é o seguinte, cara, a série em si não tinha, né, nada demais, era só isso mesmo, entendeu? Aí o Homem-Aranha contra o Exército da Cruz de Metal, no final ele vai lá, vence o líder, e é isso aí. Nada além disso. Eu vou falar do seriado 79 do Capitão América, que é um seriado muito tosco. Que o Capitão América era um motoqueiro. E na verdade, eu vou dar uma lidinha aqui pra vocês só sentirem o drama. Steve Rogers é um desenhista publicitário que gosta de rodar por aí com seu furgão descolado. Até que um dia sofre um atentado por parte de uns terroristas que estavam atrás do segredo do seu falecido pai. À beira da morte, ele recebe uma injeção de um super soro secreto, chamado Fly, e adquire força e agilidade sobre-humanas. Pois então, o governo se manifesta e revela o porquê do ataque terrorista. O pai de Steve Rogers, o pai de Steve, era nada mais, nada menos que o Capitão América. Pô, esse serado é mó brasa, bicho. É uma brasa, mora. São então, muitas emoções, rapaz. O furgão desse Steve, ele era reformado pelo governo, e ele tinha uma parede retrátil onde guardava a super motoca. Motoca. Que ele usava pra combater os vilões. O uniforme que ele usava nessa série, cara, era tipo um colã azulzinho, com tira branca, tipo um suspensório. E a máscara dele era um capacete de motoqueiro azul, com asas pintadas na lateral e aqueles óculosinhos de nadador, sabe? Aí é a imagem pra vocês verem. Então, e assim, eu assisti quando passou no SBT, e a série se resumia o seguinte. Ele tava sempre viajando, aí chegava no lugar onde tinha alguém que tinha um problema, entendeu? Aí ele vestia o uniforme de Capitão América, fazia alguma coisa, aí depois ele ajudava essa pessoa a resolver o problema. No final, o vilão... Eu já contei isso antes no Capitão Marvel, né? Na década de 70 tinha aquele manualzinho de roteiros e seriados. Aí tinha lá, cara, seriados e super-heróis. Só de cara, que nem o Hulk, ele já tinha a super motoca dele. É verdade, tinha essa vantagem. Por que eu fico pensando, como é que ele pagava gasolina, hein? Então, essa produção deu origem ao segundo longa-metragem, que foi dirigido pelo Ivan Nagy, Herói e o Assassino, de 75, Capitão América 2, Nesse filme, o herói, o capitão, ele combatiu um cientista imbecil. Acredito, tá escrito imbecil na minha fonte. Que amado. Cara, anos 70 é uma maravilha, cara. Eu adoro anos 70. Tava escrito Miguel, o nome desse imbecil era Miguel Christopher Lee, que pretendia envenenar os Estados Unidos com uma droga que acelera o envelhecimento. Só que esse capitão usava o uniforme certo, ele não usava um capacete. Pô, cara, o capacete é estiloso. Não, não é estiloso. Ah, mas tá certo, o cara que eu pego uma moto tinha que pôr um bom exemplo, tinha que pôr um capacete. Mano. Cara, qual é a chance... A chance de você resistir uma cacetada na cabeça com a máscara de lycra ou o capacete? Qual que você acha que é maior? Cara, você é um cara que tem super força. Nada vai te impedir de ser foda. Essa super força dele no seriado era relativo, né? Apesar de que o cara, aquela roupa dele ali, parece que só se ele levantar o braço já vai rasgar de tão fina que parece ser. A única coisa que protege ali mesmo é o capacete, porque o resto não serve pra nada. E o escudo, né, que ele jogava? Ah, é, o escudo tinha na moto também, na frente da moto. Pois é. Homem-Aranha, de 77, foi uma das séries mais curtas da história. Ela teve só 12 episódios, em duas temporadas. Tirando esses 12, teve um episódio piloto, né? Que teve 90 minutos, como se fosse, né, o filme de abertura. Era assim, era basicamente o Homem-Aranha que a gente conhece, com algumas diferenças. Como o orçamento era baixo, então o Homem-Aranha, ele usava um bracelete, que nem o Japão. Ah, que fecha. Mas porque não tinha, cara, como sair teia, né? Assim, a teia dele é um cabo de aço, cara, assim, pavoroso. De mal feito. Que fecho. Nossa, não. Bracelete que solta cabo de aço. Resumo, já poderia ter mais orçamento. Cara, ele tá entre em cima de um caminhão, né? Ele não conseguia pular de um prédio pro outro. Ele sempre pulava de um prédio, do caminhão ia embora. Cara, essa série ela passou, né? Não tinha dublê, cara. Maluco. Não, cara, você é escada de pular de um prédio pro outro sem dublê. Cara, o negócio é que não tinha orçamento pra fazer o carinho de um prédio pro outro. Não tinha orçamento pra pagar um dublê pra pular de um prédio pro outro. Pra fazer o efeito especial, né? E assim, cara, a série, ela foi efeito especial, só jogar seu boneco ali, né? Nem boneco tinha, rapaz. Você viu como é que o negócio era tenso. Nenhum dos clones do Homem-Aranha apareceu na série. Né? Ele sempre enfrentava batedor de carteira, ladrão de banco, entendeu? Era sempre aquela coisa bem genérica mesmo. Né? Nem referência de onde que aconteceu no peixe? Nada. Tinha a tia dele também? Oi? Tinha a tia dele também? Tinha. Ela teve duas aparições. No piloto, ela apareceu só em dois episódios. O episódio piloto e no quarto episódio. Depois passava em que época? Passava tipo o Peter adulto, Peter na escola, né? Não, Peter adulto, como fotógrafo. Com um mullet do tamanho do mundo. É, não, que cabelo não dele é estranho. Quer saber como que quando ele punha a máscara não ficava volume, meu? Cara, aí... Cabelo amarrado. É... Eu sei porque eu tenho uma máscara de Homem-Aranha que eu tenho mullet. Cara, então é isso. O seriado, ele sim, ele existiu, mas era ruim pra caramba, né? Tá aí, ó, Peter Parker, mullet. É o Superboy de 1988, não é o Smallville. Essa série teve 4 temporadas, de 88 a 92, com 100 episódios no total. Bastante. A série foi criada pelos produtores dos 3 primeiros filmes do Superman e o filme da Supergirl. Tem filme da Supergirl, cara? Tem, pô. Que é isso, rapaz? Claro que tem. Ela é prima. Então a série tinha, claro, a Lana Lang como namorada do Clark Kent, mas não se passava em Smallville. Eles moravam na Flórida. Meu Deus. Eu nunca entendi. Você fala que eles moravam em Pequenópolis. A série se passava na Flórida. E ele e o TJ White, que é um... não existe nos quadrinhos, escreviam pro jornal da faculdade lá. No ano seguinte, que acabou a série, né? A série acabou em 92. No ano seguinte, em 93, já lançaram Lois e Clark, As Novas Aventuras do Super-Homem, que era uma série feita pela Warner, que contava a história do Super-Homem mesmo, né? Não mais do Superboy. E, mas assim, não tinha nenhuma ligação direta com a série do Superboy, não. Essa série, ela foi ao ar de 93 a 97, teve 4 temporadas com 88 episódios. Quem fazia o Clark Kent Superman era o Dan Cain. Que depois não fez mais nada de interessante, né? Ele pegou me fuder, né, cara? É. Ele apresentava aquele Além da Imaginação, não era ele? Não sei nem o que, que é isso. Eu acho que era. E quem fazia a Lois Lane era Terry Hatcher. Tá fazendo hoje a Desperate Housewives. O Perry White era feito pelo Lane Smith. E o Jimmy Olsen, que mudou. Na primeira temporada era um cara, o Michael Landis. E nas outras três passou a ser o Justin Walling. Sendo que esse Justin Walling era bem mais novo que o Michael Landis. Então ficou uma coisa meio estranha. Né? Eu não entendi o que aconteceu. Por que mudaram? Ah, não sei. É, esse Michael Landis era meio sem graça mesmo. Não tinha muita cara de Jimmy Olsen. O outro lá, apesar que ele só fez depois do seriado, eu só lembro dele naquele skate filme lá, Dungeons and Dragons lá. Não tem nada dele. O negócio, você tava acostumado com o cara, aí de repente bum, apareceu outro. É. Mas interessante que no eu acho que eles perceberam que o Jimmy Olsen tinha que ser um cara mais novo, tanto que no final da primeira temporada aparece um outro cara que eles inventaram, um garoto bem mais novo, estagiário, que fazia par com o Jimmy Olsen. Aí na segunda temporada eles tiraram os dois e botaram o Jimmy mais novo. É verdade. Coisas da produção, né, cara? É, ah, uma curiosidade aí. Mas... desse seriado aqui. Foi esse seriado que apressou o casamento do Super-Homem na HQ. É verdade. Uhum. Foi, o casamento foi no final da terceira temporada. Uhum. Do casamento no seriado. O casamento seriado. Na HQ foi mais ou menos também. Foi um pouco depois, né? É, um pouco depois. Foi depois, assim, eles combinaram pra fazer mais ou menos na mesma época, mas a ideia surgiu no seriado. Uhum. Uhum. Na época a Lois tava... cara, noiva do Clark. Acho que o bacana desse seriado é o seguinte: apesar dele não ser um seriado voltado único e exclusivamente pro público masculino, né? E ele tinha essa pegada assim, né? Lois e Clark, nossa, focava bastante no romance dos dois, entendeu? Dava bastante enfoque pra Lois Lane também nas histórias, mas além dele ser um seriado com uma temática mais séria, ele tinha várias menções ao universo dos Super-Homem, dos quadrinhos. Tinha a Intergang, que tem nos quadrinhos, vários inimigos do Super-Homem, apareceram, né, de forma... eles, o Metalo. Tudo, então a gente tinha o Metalo, cara, aquele Metalo ficou bacana. Se não me engano, tem o Parasita também. Mas o Luthor não aparecia, cara, muito, né? O Luthor aparecia. Aparecia, cara, aparecia. Na primeira temporada, o Luthor apareceu direto. Ele apareceu a primeira temporada toda. Aí, no final da primeira temporada, é quando ele vai casar com a Lois. Ele vai casar com a Lois Lane, e aí dá um rolo lá, ele acaba se suicidando no final da primeira temporada. Depois, na segunda temporada, ressuscitam ele. Só que ele só aparece em 2 ou 3 episódios. Então, quando ele ressuscita careca. É, ressuscita careca, né? Isso, que assim, uma das coisas que eu achava mais absurdo no seriado era o Lex Luthor ter cabelo, cara. Mas ele entendia justamente isso. Mas ele era bacana, cara. Ele como Lex Luthor, apesar de, assim, de ter cabelo e tudo, eu achei estranho isso no início, mas a interpretação dele como Lex era muito bacana, cara. É, eu gostava muito dele como ator. Ou não, cara, ele ficou bacana como Lex Luthor. O que é o ator? Aí não entendi porque depois tiraram, cara. É, o ator é o John Shee. Tem alguns papéis aí de destaque aí, mas nada assim muito digno de nota, né? O mais legal da série mesmo é isso que o Jay-Z falou, que o não era focado no Super-Homem, era focado na Clark e na Lois, né? Na história dos dois. Uhum. O Super-Homem aparecia lá no finalzinho, batia nos vilões e ia embora. Mas era mais os dois investigando. É. Pegou, se eu não me engano, cara, ele se baseou muito nas histórias do Super-Homem em pré-crise. Não só aquela palhaçada que o Michael de Rosa, Super-Animal, mas do John... Não, assim, mas tô falando porque o John Byrne, ele pegou, né, focou os dois, mas na pré-crise eles davam mais atenção pra Lois Lane, entendeu? Tinha essa coisa mais... Né, depois da crise, aí já é aquela coisa do Superman e tal. O John Byrne deu uma... Mais um seriado da Warner, né? Também baseado na DC. Bird of Prey, que aqui no SBT o Silvio Santos fez o prazer de colocar como nome de Mulher Gato. merda. A filha do Batman. O plot do seriado surgiu como um... Pode-se dizer um spin-off do Smallville, né? São os mesmos produtores. São mesmo? São Michael Olin, Brian Owens. É, praticamente a mesma coisa. Mostraria um... Mas eu acho que Beards of Rage saiu antes do Smallville, não? Foi, 2002, né? Não, foi feito antes do Smallville. Aí, assim, apesar de ser um monte de estrume de vaca escuro também, foi o que deu, né, assim, que deu uma moralzinha pros produtores fazerem o Smallville. Quer dizer muita coisa. Aí, bom, cara, a história do Beards of Rage conta o futuro de uma Gotham, a New Gotham, né? Depois que o Batman desapareceu. Mostra a antiga Batgirl, agora paralítica, né? Eu gostei do seriado. É, achei interessante usar essa ideia, né, do cara, o gato. Ah, treinando a filha da mulher gato com o Batman, a Helena Kyle. Estamos indo muito bem, vamos lá. Por enquanto, tem que saber. Até aí tá ótimo. Tinha a Agatha Harkness, né, também tá junto. É verdade. Aí começou a apodrecer o seriado. Apareceu Dina Lane, ou Dina Hedmon. Ao invés dela ter o poder de grito sônico e também ser porradeira, na verdade ela era uma telepata, né, ela, uma dragonica. É. Ela fazer premonição aqui. Cara, é aquela coisa assim, o que estressa um pouco o cara que é fã de quadrinhos é o seguinte, não é você alterar, mas daí você pegar um personagem, você pega lá o cara que tem o poder de voar e você coloca ele com o poder de se afundar na terra, pô, não dá, né, cara? Então, assim, a gente tem a Canarinha, ela tem o poder lá dela completamente diferente, pega e transforma ela num personagem completamente diferente, pô. Pega a caçadora e transforma ela em meta-humana, sendo que ela não é meta-humana, pô. Aí você essas coisas que então... ainda dava pra passar, sabe? Juntando isso com o fato da Canário Negro ter virado telepata, apesar disso, o seriado ainda tem alguns episódios bons. Eu achava interessante, desde tem posto Arlequino. Achei interessante. Né? Pois é, e o seriado, ele faz várias menções, né, ao Piada Mortal, né, aparece o Asilo Arcan, faz várias menções, entendeu? Esses pontos deixam o seriado tolerável. É um futuro, cara, o Alfred ainda tá vivo, quantos anos ele tinha, cara? O Alfred é imortal. Você assistiu o desenho Batman do Futuro? Sim. Tá lá. Naquela época ali, o Bruce Wayne tá vivo, meu amigo. Praticamente um milagre. Ah, mas eu não sei, ele tava fudidão, cara. Bom, o seriado só teve. Mas ele tá vivo. Quanto? 13, então. Muito sucesso. Muito grande. Cara, é assim, o visual do seriado. O estilo da caçadora não ter que usar máscara, que ela começou usando máscara, mas depois parou de usar. Você também via referências ao Batman Retorno, tanto que o uniforme que aparecia eram os uniformes desse filme. O uniforme do Batman e o uniforme da Mulher Gato. Pra quem lembra quando tinha aqueles flashbacks da Batgirl, da Barbara Gordon. Aí a Barbara Gordon numa pose já de mestre, ensinando a Helena, ensinando ela a ser uma vigilante. Cara, mas eu acho que a Oráculo, a Batgirl, é a única personagem que ficou de acordo com os quadrinhos, cara. Da série toda. É a única que salvou. Também acho que é porque não tinha... Em questão de caracterização. E sem falar que a Dina Meyer, ela é perfeita pro papel. Quem é perfeita? Dina Meyer, a atriz que fazia... Ah, tá. Ela era bonitona e inteligente. Tem um episódio que a Helena vai no... Ela... O Barro tá vivo ainda. E ele tá preso lá e tal. Ele vai e conta, né, o passado da mãe dela, o passado do Batman, o passado do Ring e tudo, entendeu? Esse acho que é um dos episódios mais bacanas. Eu até citei isso naquele episódio de Como Que Pode, o Papo de Barra. Mas não esperam, cara, fazer, tipo assim, tinham tudo pro seriado dar certo, só que começaram a viajar demais nesse negócio de superpoder e tudo. Eu acho que foi por isso aí, essa descaracterização foi o que avacalhou com o seriado. Era a chance pra fazer um seriado bom de detetive. Eles perderam. Pois é. E não vão recuperar tão cedo, porque agora com Batman, Dark Knight, meu, não vão querer deixar mexer no Batman nem na base de pancada. É verdade. Obrigado ao Witchblade, não é nem Marvel nem DC dessa vez. Mas seriado foi baseado na HQ do mesmo nome, né? Onde a policial Sarah Pezzini encontrava uma luva. White Blade não é do Lighthouse? Não, não é do Não. Mas o HQ, porque os quadrinhos também, muito ruim. Aí eu segui essa mesma história dela ter encontrado a luva, tudo, e que dava poder pra ela. Ela ficava... No seriado ela criava tipo uma lâmina, né, com a luva. No seriado eles colocaram que essa luva era meio que todas as heroínas da história tiveram essa luva, tipo Joana d'Arc, Cleópatra, tudo usou isso daí. Nos quadrinhos não sei se foi assim, né? É uma arma só usada por mulheres. Segue também isso daí. No seriado até que eu gostava. Mas é o problema... Foi o que eu assisti. Mas o negócio é o seguinte, os quadrinhos, cara, era aquela coisa assim, bem mais ou menos. O que que incentivava os leitores, né, os homens, a comprar? Pegar a imagem dela, né? Quando a Sarah Paulson usava o poder da luva, a roupa dela rasgava. Ela ficava só com um biquíni, né, de metal formado pela Witchblade. Na série não tinha isso daí, tava com a roupa pronta. Eu li a HQ, o negócio é o seguinte, o que incentivava o pessoal a comprar a HQ era isso. A HQ, ela não tinha um roteiro, uma história que prendesse. Quem comprava, era só mesmo pra poder ver a Sarah Paulson lá, quase pelada. Era anos 90, cara, é mulher pelada e porrada, não tem história. Pois é, então, aí, quando o personagem tem um certo sucesso, eles vão chegar na série e tira. Coloca uma mulher que não era lá, essas Coca-Cola toda, ela usava mais roupa do que, sei lá o quê. Freira. Pô, uma jaqueta, uma calça, não, de boa. Se arrancar essa cabeça ali, você falava que era macho. É que ela já tinha um jeitão meio assim, tá vendo? Já... É, cara. Pra lado de pra cá. É, mas o seriado tem uma escrotidão aí, que ela acabou por causa do problema de alcoolismo da tipo. Alcoolismo dela. Tudo bem que, meu, se for ver, ela tem meio cara de pinguça mesmo também. Atriz. Nossa, tem cara de coitada da mulher. Ah, mas você olha pra ela meio estranho, mano. Bebe a hot dele. Sabe que olhando as fotos dela, né, dá essa impressão. Ainda por cima ela tinha a voz grossa, né? Pô, não, ela tipo, foi, beleza, até ficava legal, assim, pô, que era policial, tudo, mas sei lá, quem lia não queria ver isso, né? Quantos episódios teve essa série? Cara, acho que teve só duas temporadas, acho que é duas temporadas, acho que uns 12 episódios, mais ou menos, cada um, não tem muita coisa. É, teve duas temporadas, 23 episódios no total. No total, é, 12, meio que 12 episódios, mais ou menos. Feito de 2001 a 2002. Eu nunca assisti a segunda temporada, assisti a primeira, mas nunca. Eu assisti os primeiros, assim, na primeira temporada, até que era legal. Não conhecia nada de Blade também. O roteiro da série foi escrito pelo Mark Silvestre. Como roteirista, ele é um excelente desenhista. Como quase todo mundo na imagem, né, cara? Que tempo achou que, né? Porque desenhava mais ou menos, né? Desenhava bem, podia escrever também. Blade, cara. Blade. Cara, eu falei do Homem-Aranha lá atrás, que assim, tinha sido a série mais curta da história, mas assim, eu tô vendo o Witchblade, tô vendo aqui o Birds of Prey, e agora o Blade também não foram muito pra frente, né, cara? O Blade teve 3 também, teve 12, cara. Assim, cara, o Blade, ele continua basicamente da mesma ponta onde os filmes pararam, né? É o Blade, que é o vampiro. Mas é outro ator, né? O Wesley Snipes cresce um papel dele. É o Kirk e Stick Jones. Assim, o seriado é qualquer nota, cara. É aquela coisa, né? O cara tentando imitar esses Snipes, que, assim, dependendo do filme, pra mim o Blade só prestou o segundo. Eu gosto do 1 e do 2, só 3 ou 1. Cara, o 1 pra mim, o Wesley Snipes, depende do filme que ele tá fazendo. Agora, no Blade, ele forçava demais a barra, entendeu? É trilogia, trilogia do Blade. Não, pô, no final do filme, do 1, cara, que ele fala, ah, tem sempre alguém que quer fazer o mais difícil. Joga aquela seringa e dá um voleio, cara, pra acertar na testa do cara, de boa. Se eu tivesse no cinema, eu tivesse assim, filha da... E levantar ele embora. Pior que ainda bem que eu assisti isso. Achava legal, mas era toscão, assim. Agora o 3 eu achei horrível mesmo. Nem o 3 tosca. É o que luta contra. Nossa, o Drácula? Não. Drácula que é o Lincoln Burrows? O 3 é o que luta contra o Drácula. Então, Drácula é o Burrows, cara. Nossa, não consigo ver aquele cara como o Drácula. É, não, Drácula é Playboy, pelo amor de Deus. Então, cara, o Drácula é o Lincoln, cara. Não tem como aquele cara ser o Drácula. Assim, um é horrível, o 2 é bom, o 3 é uma merda, o seriado, então não se fala. Eu gostei do 1. Mas você é você, né? Eu esqueço do 1, é quando parece uma mosca gigante. Não sei se vocês já viram, já repararam. No 1, tem uma hora quando tá passando, assim, vai mostrar a cidade. Que é tipo maquete, né, a cidade. Aí tá passando o tempo, eles correm, né? Você percebe que uma mosca pousa num prédio e anda assim, prestar atenção, você vê tipo a mosca. Eu vou ser obrigado a assistir sim, só pra ver isso agora. É como tipo, é uma maquete, você tá uma mosca gigante assim, de volta, muito bizarro. Pô, esse Blade é bem mais armado que o Blade do filme, né, cara? O Blade da série. Mas, cara, o negócio todo é o quê? Eles deveriam ter feito uma coisa mais sombria, uma coisa mais estilo True Blood, por exemplo. Talvez aí a série tivesse dado certo. Só que apelaram pro lado tosco do personagem. Então, ele tem sua parte dramática, né, na história dele. Só não sabem aproveitar isso. Né? Kajima, você tá falando que o Blade 1 é bom? Sim. Então me explica. É. Cara, é massa vampiro se proteger do sol com protetor solar, cara? Como você se protege do sol, cara? Eu ia passar uma mensagem, né, pra usar pra a boa. Pô, cara, aquilo não, aquilo não matou, cara. Aquilo sabe o que, que era pior? Sabe aquela novela da Globo lá, dos vampiros? Que surgiu um mesmo, do vampiro. Né? Então tinha a mesma coisa, o mesmo conceito. É. Nossa. Passava um protetor pra proteger do mal. Nossa, isso agora você acabou com o filme. Acabou a verba pra filme. Agora não gosto mais do filme. Mas é, agora você compara com a novela, não gosto mais. Então, pra encerrar, vamos falar da maldição das séries de heróis. Na mancha negra, no quadro branco das séries de heróis. Tá me coçando, é uma série de televisão americana que estreou em 2001 no canal DWB, criada por Alfred Gould e Miles Miller. A série conta as aventuras do jovem Clark Kent na pequena cidade de Pequenópolis, no estado do Kansas, antes de se tornar o Superman. Pô, não é na Flórida? Não, Kansas. Eu podia jurar que a cidade era um pedaço de Krypton, tinha caído lá, cara. Porque tem Kryptonita na cidade. Ela é baseada na revista minissérie Superman as Quatro Estações. A série apresenta alguns nomes e acontecimentos da revista, mas caminha de forma independente. No Brasil, ela foi transmitida pela Warner e pelo SBT. Em Portugal, pela Fox Next e pela RTP1. Né? Atualmente, ela tá na oitava temporada, só que tem até a nona confirmada. E eu tô falando de nada mais, nada menos que Smallville. Cara, não. Vamos ser justos. O início de Smallville foi bom. O pior que é. O início é bom. Não, cara, assim, eu lembro que eu paguei de assistir, acho lá pra terceira, mais ou menos. Eu não aguentei mais, né? Cara, porque eu parei logo no começo. A Dana com meio bruxa lá, aquele negócio lá, aquilo lá, eu paguei. Nossa. Eu não aguento. Meu Deus, velho. Bruxa, já foi vampira, já foi. Já teve super poder, já virou fantasma, já morreu, já voltou. Que isso. Pô. Ainda bem que eu não vejo isso. Nem eu. A Lana Lane já foi a Liga da Justiça pra mim. Atualmente ela absorveu um monte de criptonita. De criptonita que caiu em Smallville, cara. Não, a quantidade de criptonita caiu em Smallville já era pra todo mundo ter morrido ali, cara, contaminado. E aí eu lembro que no começo assim, carinha com poder por causa da criptonita, né? A Krypton Freak of the Week, né? E tinha as criptonitas coloridas também, né, cara? Cada um tinha um. A vermelha. Que deixava ligar aí. Teve a preta também. A preta, que na verdade é a verde e super aquecida. Não tinha a rosinha que deixava ele vivo. Provavelmente. Agora, assim, o Smallville no início, ele ficou legal porque, né, o pessoal vai matar esse quem gosta, mas me lembrava que era o Chico. O Smallville no início me lembrava aquele. Mas não tem um carinha que acho da produção que era do Arquivo X. Tanto que eu vi esse nome desse carinha aqui e lembrei do Arquivo X. O que me chamou a atenção na série foi isso, no começo. Chamava na atenção na série era a Chloe. Eu achava ela muito bonitinha, né? Olha, outra coisa que o pessoal odiou na época foi o fato do Lex Luthor morar em Smallville e ser o melhor amigo do Clark. Né? E como é que o fato do Clark com o menino dele, com o segredinho de puta, né, fez com que o Lex se tornasse o que ele é hoje, né, cara? Tipo, revoltado. E o Lex, ele ficou ruim porque o Clark não confiou nele. É, mas assim, as pessoas odiaram isso porque elas não sabiam o que vinha depois, né? É Lois Lane, Jimmy Olsen, de tudo em Smallville. Não, né? Smallville é o centro do mundo. Smallville era o centro do universo DC. O Flecha Verde. Agora, tudo demorava demais pro Nolan, cara. Eu demorava demais pro Nolan. Do diretor do Batman Dark Knight. Ah, sim. O Nolan. O Christopher Nolan. É o seguinte, cara. O Nolan, ele fala como se fosse íntimo, cara. É, ô Nolinha. Tá, pô, tá certo, rapaz. Toma café, gás. Vai ser paladinho, rapaz. É o seguinte, cara. O Batman é o único personagem da DC que não apareceu no final dele. Mas lembro que no começo sempre ficavam falando, a próxima temporada vai aparecer. Então, Smallville, na verdade, a princípio, ela seria uma série do Batman adolescente, sabe? Só que aí, com o começo do Batman Begins e tal, desistiram e fizeram um Smallville. Já tava na agulha na época, né? Então... Não é que desistiram, é que não deixaram os direitos. Não deixaram pra produtora do Smallville usar os direitos do Batman. Acho que é pior, né? Tudo é tipo da Warner, tudo da DC. Depende da distribuidora e da produtora. Negócio de direito, né? Cara, Smallville, eu acho que o Smallville se perdeu, cara. Perdeu. O objetivo era o quê? Era mostrar como é que ele se tornou, o que ele é hoje, não sei o que, tal, aquela coisa toda, como é que ele distribui os poderes. Até aí tudo bem, com algumas liberdades criativas aí, mas tudo bem. Só que aqui chegou no ponto, o pessoal viu que assim, aquele ali não é o Super-Homem. Virou miguezão. Já saturou, né? Super-Homem mesmo. Eu lembro que no começo tava legal mostrando quando ele levava tiro, tipo, não atravessava mais, ainda tava fraco, doía pra caramba, aquele negócio do primeira vez que ele não voava, tudo isso tava legal, cara. No começo mostrava bem isso, né? Mostrava que não ganhou os poderes de uma vez só, tá aí evoluindo. Tava crescendo, né? Bem essa ideia. Então, o negócio dele voar era o grande chamaria em quarta temporada. Uhum. Representaria o fim. Isso, o pessoal mostrando assim, pô, ele vai voar. Pô, então assim, o grande boom em quarta temporada seria, né? O Clark vai voar, então ele vai virar o Super-Homem. Então vai terminar essa merda. Que uniria com a origem que o John Byrne criou aqui. Lembra? Quando ele aprendeu a voar, ele pegou, se formou, foi viajar pelo mundo, só voltou a aparecer com 30 anos. Aí se tornou Super-Homem. Meio Batman, né? Desde ele é tanto Super-Homem muito novo, né? Mesmo. É, ele tem em torno de 16, 17 anos, apesar do ator parecer que tem 30, né? Malhação, pior que você disse que o ator da série do Smallville, ele é mais velho que o que faz o Superman do filme, do Retorno. Ou seja, o Superboy é mais velho que o Superman. É malhação, cara. Pronto. Ele é mais velho. Malhação viu, cara. É malhação viu, tranquilo. Olha, mais agora, velho que o cara. Super Pintudo, ó. Ele é mais velho que o fazer o Superboy é mais velho que o Superman. E aquela roupa de látex deles, cara, nossa, Super-Homem novo, muito ruim. Lois Lane tem bunda e textuda. E o Ciclope do seriado dos Malvinos sobre ele, verdade. O que é isso? Vocês estão dizendo que o Tom Ellen tinha 16 anos, ele tá com 32 agora. Nossa. Não, o personagem tinha. Ah, tá. O personagem começava já com 16 anos. Mas pra ele, começou o personagem com 16. Passou já quantas temporadas? Mais 8, né? 8. Nossa, agora não tem 8. Ele começou com volta de 24, né? Mais ou menos. Então, o pior é o personagem. Não era. 16, passou todo esse tempo. Sabe por que não era? Não era porque ele tava na escola quando começou a tirar. É, não, sim. No... Eu tô falando do ator. Segundo do ator. É malhação, cara. É malhação. Caralho, então... Tô de 20 anos fazendo rapaz de 16. É. Assim, como é que você vai levar uma série, né, que coloca o apocalipse, cara? A criatura que matou o Super-Homem como um personagem regular da série, cara? Nossa. Matar toda semana. Apaixonado pelo melhor amigo do Super-Homem. Ele nem apanha em 6 cidades. Agora, só pra você ter uma ideia do elenco original da série, só o guri que fazia o Pete Rose era o mais novo, ele era de 83. Então. O mais esperto que falou assim, vou pular fora com isso aqui, vai dar merda. Aí ficou desempregado, voltou lá pra uma aparição rápida. É, mas assim, eu tenho que salvar o episódio da Legião dos Super-Heróis, que vale a pena. É. E o episódio do Justiça. Você sabe que a que faz a mãe do Clark no seriado é que já fez a Lana, né, no filme. Superman. O primeiro Superman também é ela. Também é ela? Quando aparece o Clark Kent lá, jovem ainda, antes do pai dele morrer, a Lana Lane que aparece lá é ela. E eu sei que ela aparece no do Superman 3, né? Também. Quem mais aparece faz a mãe dele, a mulher que fez a Supergirl. Cara, Smallville foi uma decepção pra mim. Eu comecei gostando da série. Nossa, eu gostava dos personagens. Esses de aparecer os outros super-heróis, o que eu gostei mesmo foi quando apareceu o Flash. O Flash foi maneiro, cara. Eu achei legal aquele negócio de usar os heróis. O John Jones ficou bacana. Os heróis não apareceu, mas não deveria nem revelar quem que era, né? Devia se guardar como um trunfo. Depois que revelou que foi um marciano enviado pelo teu pai, porra. Onde que Marte e Krypton tinham? O Flash é um moleque, né? Que é o Flash aparece. É, e tem certeza que ele usa vários nomes, né? Todos os nomes dos outros Flashes. Eu achei interessante. É. Jigar, tudo assim. Globalizou com chave de ouro. Tchau de cocô, né? Depois de Smallville, vamos encerrar por aqui, né? Tchau de costa de faca. Falta aparecer a... Trame de faca, sim. Eles pegaram assim um pedaço do filme, um pedaço do seriado, um pedaço do Burn, um pedaço da era de ouro do Super-Homem, misturaram tudo, jogaram no liquidificador, colocaram umas pedras de criptonita no meio e fizeram o seriado. Ficou uma bomba. É como o Vlad falou aí, tem um episódio ou outro que se salva, né? Esse é Legião, é bacana. O episódio que ele vai, que o Zod aparece. O episódio que o Christopher Reeve aparece. Nossa, é verdade. Porra, rapaz. Isso se salvou. Nossa, aquela época ali não tava bacana. Cara, tava aquele mistério ainda. Cara, sabe que eu sou fã do filme do Superman original, do Christopher Reeve. A presença que ele aparece no... Quando ele aparece no feriado, aí toca a musinha do fundo, ele lá na cadeira de rosa já tava no fim. Mesmo assim, você sentia a mesma presença que tinha no primeiro Superman. Fala, meu, esse é o Superman mesmo. Esse é o Superman. Não importa o jeito. Sim. Tava lá até pra Flash, mas moral que eu... Fosse virar pra Flash, e era o Superman. Cara, vendo a hora que ele chegar pra poder me seguir. Volta pra Smallville que você é Superman, mano. Você é um boss. Não merece essa cueca vermelha, porra. Tu é moleque. Tu é moleque. Não merece essa cueca vermelha. Tira essa cueca vermelha. Infelizmente, isso não vai acontecer aí. A oitava, vai ter uma nona, vai ter uma décima. Mas quando o cara aí tira cabelo branco, aí fala, realmente, agora não dá mais nada, né? Pô, se a série terminasse na primeira temporada, a série seria boa. Cara, a série devia ter terminado na quarta, quando ele foi pra Metrópole, quando ele começou a voar. Pronto, acabou. Uma série começa a ficar muito grande, já sabe que não vai dar muito certo. O Lost, vocês não podem ter uma final boa pra nós. Então, por hoje é só, pessoal, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Considerações finais? Quero ver mais só. Ainda esperamos o seriado dele. Não utilize o sistema de vaca escura para se utilizar nada. Eu tô esperando sair em DVD o seriado do Flash. Já saiu? Não, o The Flash. Não, no Brasil não saiu. Ah, no Brasil não saiu. Seriado do The Flash, não do The Flash. Então é por aí. Consideração final é não assistam os móveis e tchau. Tchau.